Nosso tema dessa noite é Janeiro Branco. E até quando foi proposto o tema, se criou assim uma certa dúvida, né? Como é que nós vamos falar de janeiro se nós estamos em fevereiro, né? Na verdade, saiu uma reportagem no jornal Zero Hora no último fim de semana de janeiro, que fala sobre o Janeiro Branco. O título é Cuide da Sua Mente. E dentro da reportagem, uma das coisas que ele aborda é que esse tema ele não fique restrito a janeiro. É escolhido o mês de janeiro pela simbologia do início do ano, que ela traz, então, como que uma mudança de ciclo para todos nós, um início que, apesar de só trocar um dia, mas a gente interpreta como algo realmente novo. E acaba sendo novo mesmo. Então, a proposta do Janeiro Branco é o cuidado à saúde mental. E eu já tinha ouvido falar em Janeiro Branco e outras oportunidades, mas sem aprofundar. E eu sempre achei que a questão de saúde mental, por conceitos antigos e errados, principalmente, que eu tinha, eu achava que se tratava de cuidados com pessoas que têm problemas mentais. Eu, quando era pequeno, existia, não sei se ainda existe, acredito até que deve estar desativado, o Sanatório São Pedro, em Porto Alegre, chamado de hospício, que era um lugar onde pessoas classificadas como loucas eram jogadas lá, porque não havia, vamos dizer, um tratamento de uma forma sociável dentro das famílias. Então eram jogadas para lá. Se evoluiu muito nesse sentido, se descobriu muitas coisas, a medicina se desenvolveu. E lendo essa reportagem, eu desmistifiquei para mim, pelo menos, essa questão da saúde mental, que não é louco. Eu diria que todos nós temos algum pequeno distúrbio mental. Pequeno ou um pouco maior, porque aqui ele classifica, inclusive, o que são. Mas para a gente ter uma ideia, o propósito dessa criação, desse Janeiro Branco, ele se deve a o objetivo de conscientização de todos sobre a importância de cuidar da mente. Inspirada também em iniciativas de sucesso como em outros meses, principalmente no final do ano, que são feitos, onde o tema é abordado de uma forma bem mais ampla, atingindo um número maior de pessoas, então, a tratar sobre o assunto e entender o que significa. Como eu disse, a questão da saúde mental ela é bem mais ampla do que aquela taxada. Então, olha o que ele nos diz aqui, ó. Ansiedade e depressão estão entre os males mais comuns. E nós sabemos disso, todos nós, porque se não temos, conhecemos alguém que tem. Mas também distúrbios como bipolaridade, fobias, transtornos, entre eles o transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC, esquizofrenia, compulsões, então, são os alvos dessa campanha. Manias, né? Ele fala aqui. E a gente percebe, ou pelo menos eu percebo, que a gente tem algumas manias que parece que com o tempo, às vezes, elas vão até aumentando, elas vão se agravando. E a gente trata elas como coisas normais. Essa questão do toque, que talvez seja a mais comum de todas, esse transtorno obsessivo compulsivo, de muitas vezes ter mania por uma determinada situação. Mania de limpeza, mania de organização, mania disso, daquilo, e a gente vai achando que aquilo é qualidade e parece que vai ampliando isso. E as pessoas, às vezes, ao nosso redor, percebem, mas acabam também se acostumando com as nossas manias. Então, é interessante a gente perceber que isso, às vezes, é um problema mental e tentar entender por que a gente está fazendo isso dessa forma? Por que esse foco em alguma coisa que talvez não tenha tanta necessidade, tanto porquê. Ele continua nos dizendo: desprezar a saúde mental é abrir espaço para o agravamento de doenças emocionais, que tem como consequência, desde uma ansiedade passageira até violências graves. Então, esses hábitos, que muitas vezes a gente não considera como doenças, eles acabam, às vezes, chegando a situações alarmantes. Então, por isso desses cuidados. Ele nos diz uma sugestão do que fazer, né? Porque não adianta só saber que existe um problema. Que as pessoas falem mais umas com as outras sobre as suas frustrações, os seus sonhos e as suas expectativas, sobre qual o sentido que elas veem na vida. Muitas vezes a gente não tem com quem conversar, porque quando a gente aborda esse tema, às vezes, dentro de casa, às vezes algum familiar já está cansado de nos ouvir, né, sobre a frequência das mesmas lamentações, e eles não têm mais a paciência. Então a gente vai se tornando frustrado até nesse sentido, de não conseguir conversar. E a importância de colocar isso abertamente. Porque existem várias situações no nosso dia a dia, na nossa vida mesmo, que nos criam frustrações. Coisas simples e coisas maiores. Se nós simplesmente guardamos elas, assumimos aquela frustração e deixamos ela guardada, achando que o tempo vai se encarregar de resolver, nós estamos alimentando uma possível doença, seja ela mental ou física. Então nós temos que, de alguma forma, começar a fazer essa higienização dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Conversar mais sobre as questões com quem está à nossa volta, e não apenas com amigos e familiares mais próximos. Por mais que essa atitude seja de extrema importância, ela contribui para que nós possamos viver de uma maneira consciente, plena e leve. É fundamental que haja afeto na vida, porque senão nós começamos a nos isolar e passamos a ter um sentimento interior apenas. Nós não conseguimos estabelecer relação com as pessoas próximas a nós. Isso cria problemas. O que pode acontecer com qualquer um, ele nos diz, porque isso aqui não existe uma patologia restrita a um grupo de pessoas. Qualquer um pode acabar tendo um problema. Citando apenas a ansiedade e a depressão, que são os mais comuns, a gente vê que pessoas que às vezes tinham uma vida saudável começam a apresentar alguns problemas. E ele até cita: somos uma humanidade que a depressão é crescente, está se tornando uma das principais doenças do mundo. Quadros de ansiedade também, e casos de suicídio se tornando cada vez mais comuns. Então nós temos que trabalhar no sentido de cuidar de nós mesmos e perceber aqueles que estão próximos de nós. Conversar para prevenir, como foi dito. Questões pessoais podem ser compartilhadas, para que através da tua experiência tu possa ajudar as demais pessoas. A vida humana é atravessada por momentos de sofrimento, e em determinadas fases passamos por desafios que são comuns. O problema é que cada um de nós reage de uma maneira perante as mesmas situações. Então, às vezes o que para nós é algo simples e fácil de entender, de aceitar, para outra pessoa pode não ser. E a gente tende, às vezes, a menosprezar o sentimento daquela pessoa perante a essa situação. E isso ainda ajuda a agravar um pouco mais o quadro dela. Num pequeno resumo, ele nos diz aqui, ó, que o Janeiro Branco, então, é uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre as suas vidas, o seu sentido e propósito, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções e seus pensamentos e comportamentos. Incentiva a pessoa a pensar quando a mudança de ano, por isso o janeiro e por isso o branco. Convida a entender que com os anos a vida é composta de ciclos e é necessário que alguns ciclos se encerrem. Às vezes a gente fica remoendo algumas coisas, carregando algumas situações por muito tempo, quando aquela situação já terminou. Pessoas se deem conta de que o ano novo é um momento simbólico para fazer uma pausa e pensar sobre si mesmo, os seus objetivos, para não repetir os mesmos problemas do ano anterior. Então, se aquelas coisas que me faziam mal, eu percebo elas, eu tenho a oportunidade de mudar. Aqui no verso, ele nos diz alguns pequenos cuidados, né, para cuidar da mente. Coisas simples que a gente muitas vezes já debateu aqui mesmo e que não são novidades. Passar mais tempo consigo mesmo, menos culto ao trabalho. Relações que realmente façam sentido, menos envolvimento com relações vazias, desprovidas de propósito. Enxergar a tecnologia como um recurso e de tempos em tempos deixar ela de lado para assumir o controle da própria vida. Menos culto à matéria e às coisas físicas. Menos preocupação com objetivos que não são diretamente nossos, como cumprimento de metas. E garantir tempo para o que é realmente importante na vida. 5 reflexões que nos propõe. Você já parou para pensar na qualidade das suas relações, das pessoas que estão perto de nós e da forma como nós nos relacionamos com elas? Elas têm significado, fazem bem a você e você faz bem aos outros? Você já parou para pensar no seu equilíbrio emocional? Você tem estado mais desestabilizado, se importando com o que antes não se importava? Ou seja, algumas coisas estão te incomodando quando uma vez não te incomodavam? Você já parou para pensar nas dificuldades pelo qual tem passado e tem compartilhado sua situação com alguém? Faz o mesmo com as conquistas ou coisas positivas? Você já parou para pensar na sua felicidade? Consegue identificar o que faz você contente e busca chegar lá? E por último, você já parou para pensar nos seus objetivos? Você identifica um propósito no seu dia a dia, na sua vida? Aquilo que nós debatemos frequentemente na questão do Evangelho, da mensagem que ele nos traz, de nós termos uma visão da vida diferente dessa visão tão material, tão envolvida no nosso corre-corre diário, e nós não percebemos as coisas que realmente são importantes e têm valor e que nós, às vezes, vamos perceber quando passou muito tempo. Então, a ideia desse janeiro é que a gente possa se questionar, né? Para evitar que essas questões de distúrbios, transtornos mentais, eles vão silenciosamente fazendo parte da nossa, do nosso eu, que os vícios que às vezes a gente consegue abandonar um e acaba trocando por outro, que não é aquela questão, como por exemplo o cigarro, que a gente às vezes deixa de fumar, mas se agarra em outra coisa. Então o problema não é o cigarro, é o meu comportamento que buscou nele uma forma de se expressar. Essa questão de olhar para dentro e nos conhecer um pouco melhor.